Você está ouvindo AZYI 695, Rádio Maná 560 AM, Mamanguape, Paraíba. Emissora da Comunidade Eucarística Maná, sempre presente na sua vida, especialmente para o seu dia a dia ser melhor. Na internet, comunidademaná.com.br e manaraam560.blogspot.com.br. 24 horas no ar, a serviço da evangelização da Santa Igreja Católica e do povo de Deus. Juntos com vocês, seremos sempre mais fortes.